Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações circenses, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 149º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 149, eu e três queridos amigos da minha equipe vamos falar a respeito de famosos palhaços, sejam palhaços reais ou palhaços da ficção, não importa, aqui vai ser uma palhaçada só. E para falar a respeito desta palhaçada toda, eu trouxe aqui o meu especialista em doenças mentais psicóticas, o senhor pensador louco do teatro escuro. Fala, meu amor. Olá para todo mundo. O que eu posso dizer? O palhaço que é ladrão da Previdência. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Né? E o pior é que a gente votou nele. A gente não, vocês. O pior a que eu não. Eu não, eu votei nele também não. Mas a eu gente. Também não, eu. A gente, o povo brasileiro, vamos assim dizer. Ou seja, vocês. Ah, mas você é povo brasileiro também, seu fela da puta. Só porque você não nasceu aqui, não te faz menos povo daqui, seu cretino. A única pergunta que eu tenho que fazer é, tem culpa eu? Eu ainda tenho que ouvir uma dessa. E como vocês acabaram de ouvir, este é o meu especialista em quadrinhologia, senhor Matheus HQMan. Fala, Teteuzo. Eu tinha uma piada pra fazer que eu já fiz, eu esqueci completamente. É um problema, isso vai ficar. Não vai ficar no off, não. Foda-se, deixa no ar, Jorge. Essa já é a terceira ou quarta tentativa que a gente tá tentando gravar essa pauta. Ô, pautinha boa essa. Eu espero que dê um programa maravilhoso, porque tá dando trabalho pra gravar. Mas tá bom. E para completar este time de palhaços, a nossa columbina de estimação favorita de todo mundo, Madame Dona Sir Sara. Fala, meu amor. Oi, gente. Estou aqui enfrentando a minha própria fobia. E sim, caso o ouvinte não saiba, a Madame Dona Sir Sara tem aquela famosa fobia por palhaços. Sabe aquele de filme, de série de TV que a pessoa vê tem medo de palhaço, normalmente em coisa americana? É, e como é que chama isso mesmo, pensador? Urolofobia, o medo... Não, acho que isso é medo de Golden Shower, é courolofobia. Courolofobia, exatamente, foi isso que eu falei, muito obrigado. Aí é com biloriro, né, porra? E acredita, se quiser, Sara tem isso de verdade, por isso eu quero, a partir de agora, uma série de salva de palmas virtuais pela coragem de ser Sara, de falar a respeito de sua fobia. Muito obrigado, meu amor. Coragem, ela não é falar a respeito da fobia. Coragem é ela vir aqui com três palhaços junto, né? Bem isso. O dia que ela visitar, eu vou ter que vir que nem tá minha foto aqui no Discord pra ver se ela se assusta. Só não pintar, tá tudo bem. Você acha que eu não vou passar pancake na cara? Vai se fuder. E com esse amor e carinho, ficamos por aqui por enquanto e fiquem agora com os recadinhos. Daqui a pouco a gente volta, vamos lá. Recados. Muito bem, agora vamos a alguns recadinhos. O primeiro deles, se você quiser colaborar financeiramente com o desenvolvimento daqui do Paranerdia, por favor, pense em entrar em um dos nossos dois programas de mecenato. Nós temos, no caso, o Apoia-se, que fica no endereço apoia.se/Paranerdia, e o aplicativo PicPay, que tem o endereço picpay.me/Paranerdia. Qualquer contribuição a partir de R$1 já é muito bem-vinda e facilita muito a nossa vida. Para entrar em contato com o Paranerdia, fique sabendo que vocês têm como possibilidades o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, ou então o Twitter, que é o @paranerdia, ou ainda o Facebook, que é facebook.com/paranerdia. Inclusive, temos um novo método de contato, que é nada mais nada menos que o nosso maravilhoso grupo aberto do Telegram. Abri ele no mês passado, já estamos com bastante gente se divertindo, interagindo. E se você, nossos queridos ouvintes, fazem uso do aplicativo Telegram para ser um excelente substituto àquela porcaria do WhatsApp, então acessem em seus aplicativos t.me/Paranerdia e entrem no grupo dos ouvintes do Paranerdia. Outro recado, temos também o canal do YouTube, que é o youtube.com/ParanerdiaTV. Os vídeos estão parados um pouquinho, porque infelizmente eu estou com muito pouco tempo para poder trabalhar, mas estou arrumando meus horários para poder voltar a fazer vídeos. E não se esqueçam de nos acompanhar nos melhores agregadores, inclusive no Spotify. Muito bem, recados dados, fiquem agora com este excelente episódio. Vamos lá. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta! Então, muito bem. Palhaços! A gente já fez aqui no Paranerdia, na época estava eu e Vitor Hugo na conversa, e conversamos sobre a arte da palhaçaria. E o link para este episódio, obviamente, estarão nos links relacionados. Mas hoje vamos falar dos palhaços propriamente dito. Sejam palhaços reais ou palhaços fictícios, não importa. E o principal motivo da gente estar fazendo este episódio nesta época é porque tem um palhaço que está roubando a cena no cenário cinematográfico, né? Está ganhando tudo quanto é prêmio possível e imaginável no cinema, graças a um filme também sensacional. E para falar deste palhaço específico, ninguém melhor do que o senhor Matheus Akakemen. Que palhaço é esse, meu amor? Nós estamos falando, obviamente, do inimigo do Batman, o príncipe palhaço do crime, o Joker. É o Joker, né? É o Joker, é o palhaço, é o Coringa. É o Joker, mais um pouco a gente ia andar de cavalo aqui agora. Né? É o Joker. É o do Lico de Caio Pinto, que vai comer a teia do Batman. Personagem que existe desde 1940, mas ele já está, ele ganhou... Tá na boca de todo mundo, até de quem não lê quadrinhos, né? Já tava há algum tempo. Todo mundo já conhece a interpretação do Heath Ledger, considerada uma das melhores. Já tinha a vista do Jack Nicholson anterior, né? Mas... E agora, peraí, só um instantinho. Mas eu acho que o Coringa caiu realmente no gosto do povo, e o pensador tá aqui para não me deixar mentir sozinho, o senhor Mark Hamill no desenho do Batman. Sim. Porra, maravilhoso. Sim. Melhor Coringa até hoje. Né? Cara. O Coringa do longa animado Batman, a Máscara do Fantasma, pra mim é o melhor Coringa já feito. Uhum. Então, é um dos melhores Coringas já feitos do Mark Hamill, mas eu não acho que ele tenha caído tanto assim na boca do povo quanto ele caiu por conta dos filmes live action, que alcançam uma quantidade muito maior de pessoas. Né? Não, ok. Eu concordo com a tua opinião, mas eu acho que Mark Hamill deu um show. Eu queria botar Mark Hamill na conversa. Como é que é? Sim. Todo mundo aqui ama, né, o desenho do Batman. Todo mundo que eu digo, todo mundo que está participando desse podcast. Sim. Né, eu acho uma melhor interpretação do Batman já feita. Né, mas, pela primeira vez, o Joaquim Fênix interpretou o Coringa num live action dele. Né, porque antes ele era apenas um participante do filme do Batman. Apenas... com muitas aspas, né? Porque, sinceramente, em todos os filmes que o Coringa apareceu, menos num que não deve ser nomeado, o Coringa roubou a cena. Mas ele não tinha o nome dele no título? Ah, né? Okay. Agora ele tem. Agora ele tem, cara. E colocou muito bem o nome no título. O título no filme foi aclamado pela crítica e que estava ultrapassando todas as bilheterias. Foi o primeiro filme... Rated R, a passar de $1 bilhão na bilheteria. Uhum. E eu só quero pôr aqui só um concursinho, porque, por favor, se eu não botar ele, o meu coração se entristece, que eu sou César Romero no Joker, né, no palhaço do Lico de Caio Pinto, porque esse aí também merece ser citado. Ah, sim, o cara que fez o Coringa também no Batman Dead End, bom, aquele curta do Batman... Aquele cara era muito bom. Ele já faleceu também, assim como César Romero, mas era um puta bom Coringa. Bom, muito bom, muito também, bom. Muito bom. Ele faleceu, cara? Sim. Eu nem sabia. O do Dead End morreu, acho que 2 anos atrás. Porra! Na verdade, todos os Coringas, fora certo um, foram ótimos. Sim. Aí agora você pergunta, nossa, como é que você pode opinar sobre Coringa se você tem medo de palhaço? Então, eu não sei o que acontece... na minha cabeça, em uma das tentativas aqui de gravar, o pensador me ajudou um pouco a falar sobre isso. Só que minha cabeça não associa o Coringa ao palhaço circense, que diria que é o que eu tenho medo. Então eu não vejo ele como um palhaço em si. Eu vejo ele como a figura caótica que ele é. Então eu não tenho medo em si do Coringa. Tanto que eu tenho mais medo dos momentos que Arthur Fleck tá de palhaço em si, do que o Coringa em si. Eu não tenho nenhum problema com o Coringa. Agora o Arthur Fleck de palhaço é uma... Ah, aquele no começo do filme, né? Ele girando a plaquinha. Aham. Entendi. Eu acho que... eu entendo o que a Sarsara tá falando, porque apesar de ele ser escrito como o príncipe palhaço do crime, e isso é coisa que eu tava até conversando fora da gravação com o Nerdmaster, o Coringa, ele forma mais o arquétipo da tríade do Arlequinade, né? Que é o Pierrot, Colombina e o Polichinelo. Ele seria mais o Polichinelo, a figura caótica entre os dois, assim. Mas, pensador, por favor, finja que eu não sei nada a respeito disso e me diga o que é Arlequinade. Arlequinade é o trio clássico da tragicomédia clássica do teatro, por assim dizer. É uma espécie de triângulo de amor com o Pierrot sendo o palhaço triste, o Polichinelo sendo o palhaço feliz, ou seja, aquele que ferra com a vida dos outros, e a Colombina sendo a palhaça cujo coração fica rasgado sem poder decidir entre um e outro. Sim. Que, aliás, é extremamente bem representado no filme anarquista e caótico espanhol A Balada Triste de Trompeta, que tem também o trio do Arlequinade extremamente bem feito. Link para o Wikipedia ou IMDB desse filme na descrição. E talvez eu consiga um torrente. Mas vamos falar do Joker, né? Vamos falar primeiramente da vida dele nos quadrinhos. Por favor, senhor HQML. É, ele foi criado em 1940 para a primeira edição do Batman, a primeira edição que leva o título Batman, porque o Batman já tinha aparecido na Detective Comics, né? Uhum. É, foi criado pelo Bill Finger, Bob Kane e o Jerry Robinson, embora haja uma disputa para saber se o Bob Kane fez ou não alguma coisa. Fez nada. É, porque o Bob Kane era meio... Fez porra nenhuma. O Bob Kane era meio safadão. O Bob Kane era o Stan Lee da DC. Exato. Ele era o Stan Lee da DC, cara. Ele, ele foi criado para ser um vilão psicopata, perigoso, né, que tinha um senso de humor mórbido. Ele não tinha, até onde eu lembre, eu fui reler as primeiras histórias dele, ele não tinha aquela risada histérica pelo qual ele ficou conhecido, né? Mas ele tinha um senso de humor estranho e ele foi feito para morrer na mesma edição em onde ele apareceu. Né? Ele apareceu e morreu, né? Mas os personagens fez um sucesso, então dizer, vamos usar a magia dos quadrinhos, né, onde ninguém fica morto a não ser o Tio Ben, e vamos trazer ele de volta. Né? E eles acabaram trazendo ele. Ele é inspirado no personagem Gwynplaine, do filme O Homem que Ri. E cara, a imagem desse personagem é assustadora. Isso aí é verdade. Assim, o ator Conrad Veidt, que fugiu para os Estados Unidos, sendo alemão, fugiu para os Estados Unidos para fugir dos nazistas, ele passou a fazer uma carreira invejável nos Estados Unidos, inclusive o filme mais famoso dele, esse acabou ficando o mais notório justamente pela ligação com o Coringa, mas o filme mais famoso dele sendo Casablanca. Sim. Que foi um hit do cacete. Claro, claro. Durante a era de ouro dos quadrinhos, o Coringa ele aparecia com uma certa frequência nos quadrinhos do Batman, sempre como um vilão perigoso, né? Ainda não era aquele palhaço exuberante, né? Que ele ficou sendo durante um tempo. Isso começou a acontecer nos anos 50, durante a era de prata dos quadrinhos, graças a um filho da puta chamado Frederick Weston, que escreveu um livro infame, né? A Sedução dos Inocentes. Ou seja, é outro palhaço. Outro palhaço. Só que palhaço do lado ruim. E fudeu. Ele resetou a evolução dos quadrinhos, cara. Com essa história. Ele era o Olavo de Carvalho dos quadrinhos. É isso. Criatura execrável. Uma criatura execrável. E é graças a essa criatura execrável que a gente ganhou coisas como o Batmirim, o Batman Arco-Íris e outras. O Batman e o Coringa numa disputa de surf. Não, mas isso é o Batman de 66 que é irretocável, minha filha. Você não fale mal do Batman de 66 na minha frente. Olha que foi mal. Afinal de contas, não é qualquer seriado que tem o bate-spray repelente de tubarão. Ah, isso sim. É, tem dias que você não consegue se livrar de uma bomba. Porra! Cara, o bate-repelente de tubarão nem é isso. O mais incrível é que nesse episódio, antes de ir pro duelo de surf, o Batman vira pras câmeras e fala: só um momento, que eu vou ali vestir o meu bate-calção de banho. E durante essa época da Era de Prata, né, o Coringa ficou um palhação inofensivo, que os crimes mais graves que ele cometia era tipo assim, ver a maior quantidade de gente que ele conseguia meter uma torta na cara na rua. Né? Ou seja, você está me dizendo que ele começou a carreira dele como Heath Ledger e terminou como César Romero? Mais ou menos. Porque, porque quando chegou nos anos 70, o Neil Adams, né, começou a transformar o Coringa de novo num psicopata, numa história clássica chamada A Vingança Quíntupla do Coringa. Aí ele passou a ser Jack Nicholson. E aí ele começou a voltar, né, aquelas raízes dele ser psicopata e tal. Quando chega nos anos 80, graças ao Frank Miller, com a renovação dele que ele fez no Cavaleiro das Trevas, o Coringa realmente voltou a ficar um cara perigoso, que fica nervoso de estar perto dele, mesmo quando ele está catatônico, né? Porque você não sabe se aquilo é sério ou não, né? E aí é justamente na história do Cavaleiro das Trevas que eu acho que foi a assinatura embaixo para dizer que o savoir-faire entre o Batman e o Coringa era algo que é homossexual, né? Existem muitos tons. Existem muitos tons homossexuais nessa relação. Você, aí. Graças a Deus, eu pensei que ele ia dizer que ia ter muito tons de cinza. Não, tanto que até no Batman Lego o Coringa fica. Oh, Batman, você. Não, no Coringa Lego, o Coringa Lego é a criatura mais maravilinda que a gente já viu. Ele, no meu coração, ele só perde pro César Romero. Mas o cara que chega, eu era seu arqui-inimigo, você nunca me disse, eu te odeio. Me fala, eu te odeio. Agora. Eu te exijo. Como não amar uma criatura dessas? Eu vejo isso como sendo mais por parte do Coringa do que do Batman, porque é uma obsessão, um amor unilateral. É uma obsessão completamente psicótica, neurótica, né? Sim. Que o Coringa tem. Mas é aquilo, um não vive sem o outro. Com certeza. Um não existe sem o outro, na verdade, porque o Bruce Wayne vive, o Batman não é o Coringa. Uhum. Isso, concordo. Tanto que o Coringa só morre uma vez é nas mãos do Superman, muito puto da cara. Mas também, porque, né? Se fosse depender do Batman, não tinha matado, não. E numa realidade alternativa, né? E a gente tá falando de Injustice, caso vocês não saibam. Porque, olha... O Magog também mata o Coringa no Reino do Amanhã, com um disparo nas peitas, assim, estoura o tronco do Coringa. Sim. Quando ele tava é o Cable, sendo preso, né, cara? Inclusive. Magog é o Cable, com certeza. E o Batman tinha todos os motivos pra matar o Coringa na cronologia certa da DC, porque o Coringa matou o segundo Robin na porrada, cara. Porra, na porrada. Isso, com pé de cabra, né? Não é qualquer porrada, não é qualquer meia dúzia de supapo, né? Uma cena antológica lá, que tipo, é todo mundo que quer usar, como mostrar como o Coringa é foda, bota essa cena lá dele descendo o malho no Jason Todd, cara. Mas vamos botar um advogado do diabo nessa conversa? O Jason Todd mereceu. Jason Todd foi o Robin mais chato do universo. Na verdade, não. O Coringa incapacita ele no pé de cabra, ele fica todo quebrado, mas ele consegue se reencontrar com a mãe dele biológica, a qual tinha sido o motivo da história para ele chegar até ali, que a mãe dele era uma mercenária, e eles se abraçam no momento em que tinha uma bomba na barraca em que eles estavam, e aí sim a bomba mata ele. E como tudo que existe nos quadrinhos, foi tudo isso ignorado, e o fela de uma puta volta como o capuz vermelho, né? Voltou até melhor, se você sim, voltou melhor, mas é aquilo que a gente já falou, ninguém morre na merda do esquadrinho, só o tio Ben. Ah, o tio Ben, não importa o que seja, ele morre. É tipo os pais do Batman, tem que morrer. Os pais do Batman também morreram e não voltaram, pelo menos eu acho que não. Bom, não os originais, né, mas o... Ah, existem dimensões alternativas. Não, a dimensão alternativa não conta, esquece. Não começa com a putaria. Não começa com a putaria essa dimensão alternativa, não, porra. Para... A DC conta, sim, porque a DC, depois de muitos e muitos anos, resolveu abraçar completamente o conceito de multiverso. E agora o Thomas Wayne... Eles criaram o conceito de multiverso. E agora o Thomas... Não, mas eles tinham feito algumas tentativas para tentar rejeitar, né? Crise das Infinitas Terras é uma tentativa de acabar com o multiverso. Crise das Infinitas Crises. É, Zero Hora foi uma tentativa de acabar com o multiverso. Aí eles mandaram isso tudo pro caralho. Aí agora o Thomas Wayne, que é o Batman de outra dimensão, veio pra dimensão normal. E ele é inimigo do próprio filho. E gosta vestido de Batman. Ah, que merda. É o Batman no ar. Tá bom, então. Mas a gente não tá aqui pra falar de Batman, vamos falar de Coringa de novo, né? E vamos falar das participações dos Coringa na mídia em geral. Já falamos, tivemos o maravilhoso César Romero em 66, mais maravilhoso ainda seu Mark Hamill em praticamente tudo de Coringa que só exige a voz. Então tem desenho, longa animado, videogame e o caralho a quatro. Aí depois tivemos o Sr. Jack Nicholson no filme do Tim Burton. Depois tivemos o Heath Ledger nos filmes do Nolan. Aí vem um cidadão que não deve ser nomeado, né? E depois o senhor Joaquim Fênix, agora no Joker, né? Muito bem. Sinceramente, é aquilo que eu falei. No meu coração, César Romero ainda é o melhor Coringa. Isso é saudosismo, nostalgia, pode chamar do que quiser, mas foda-se. O César Romero ainda é meu Coringa favorito. A gente até teve... Isso se chama amor. É amor, eu admito, eu amo. Sim, eu amo. Não escondo meus sentimentos pelo César Romero. Louco pra levar aquele um beijão dele com o bigode coberto de maquiagem. Com certeza. Oxi. Aquele pastel de cabelo pintado de branco. Não fala não que tu também ama, tá, seu puto? Eu sei. Mas agora, quando a gente fez aquele episódio do melhor filme do Batman, que a gente inclusive elegeu o seu Heath Ledger como o melhor Coringa naquela ocasião, né? Eu acho que vale até dar uma colocada. E agora com o Joaquim Fênix na conversa? Será que o Joaquim Fênix tomou do Heath Ledger o título de melhor Coringa? Matheus, o que você acha? Olha, cara, eu creio que não, viu? O Joaquim Phoenix, ele fez questão de dizer que ele não quer que comparem ele com o Heath Ledger. Primeiro porque os dois eram amigos. Uhum. Segundo porque o trabalho de todos os dois é muito bom. Uhum. Né? O trabalho de pesquisa que eles fizeram para alcançar esse personagem. Obviamente, cada um fez as coisas da sua forma, né? Uhum. Alguns dizem até que o Heath Ledger morreu por conta dessa pesquisa. É o que eu dizem. Não, é o que dizem. Ele fez um aprofundamento muito grande pra entrar no Coringa. E o Coringa não é um personagem... A gente fica vendo o Coringa como ele é, mas se for fazer uma... Como é a palavra? Um laboratório em cima dele de imersão, você pode ir junto com... Sim, sim. Você vai, então, vai com tudo, ele é um cara. Personagem que é perigoso pra qualquer um fazer. Bom. Tanto que até o Jack Nicholson falou que teve certos... ele também ficou com certos trejeitos por conta do... Ah, não, mas o Jack Nicholson fazendo Coringa é o Jack Nicholson. O Jack Nicholson é a persona mais forte do que a persona do Coringa, então não, ele não, não corria sim, risco. Não, sim, só que ele ficou com trejeitos, que nem foi o caso do Iluminado. O Jack Eu acho Nicholson, que foi o Coringa faz... que ficou com trejeitos do Jack Nicholson, depois que o Jack Nicholson fez ele, né? Porque o Jack Nicholson, ele fazia uns laboratórios também de imersão bem pesados, então ele... Tem ainda, ele mesmo já falou que já teve trejeitos do Coringa e trejeitos do personagem do Iluminado. Mas isso aí que você falou, Sara. Sara. Não, é o que o Alexandre falou, que o Coringa ficou com trejeitos do Jack Nicholson, é uma coisa que acontece muito nessa relação de quadrinho com filme, porque o personagem do quadrinho inspira o ator, e o filme faz sucesso, e aí o personagem no filme volta a inspirar o personagem dos quadrinhos. Coisa que acontece, por exemplo, com o Tony Stark. É, né? Sim. O Tony Stark agora é o do filme, né? O do filme e dos quadrinhos é a mesma coisa agora, né? É. Bom, Sarita. Sarita tomou conta. Sarita, Joaquim Fênix superou o Heath Ledger, sim ou não? Não, cada um é um Coringa diferente. Mesmo de Heath Ledger tendo sido boa parte inspiração pro Fênix, cada um é um. Parabéns, muito obrigado. Pensador! Eu acho que não, porque na verdade, no filme do Coringa, eu adorei o filme, a gente só vê realmente o Coringa por tipo alguns minutos no final. Porque o filme ele é, na verdade, uma puta lorota contada pelo Coringa. Então a única vez pelo que a gente Arthur vê Fleck, o Coringa. É isso, exatamente. O Coringa, ele tá contando a vida do Arthur Fleck. Ele pode nem sequer se chamar Arthur Fleck, na verdade. E aquela cena de Scooby-Doo do corre pra lá, corre pra cá, é o único momento real em que a gente vê o Coringa aparecendo. Eu ainda acho o melhor Coringa... Não adianta, eu ainda acho o melhor Coringa o Mark Hamill. Não adianta. Não, ok. A gente só pode ter uma possível ideia se tudo aquilo que o Coringa conta do Arthur Fleck é verdade, se a gente tiver chance ver o Bruce Wayne barra Batman daquele universo. A gente pode ter certeza se o que aconteceu naquele momento de loucura de Gotham foi verdade ou não. Bom, e aí num momento puramente déjà vu, porque eu já falei que a gente teve 4 tentativas pra gravar essa porra, vamos de novo a minha opinião de que o filme do Coringa Só virou Coringa porque tinha o nome do personagem e porque a família Wayne aparecia, e segundo o pensador, só por conta da cena final. Então, dava para fazer esse filme com qualquer outro personagem que ficava um filme tão bom quanto. Mas, verdade, gente, eu também tive esse déjà vu aqui agora. Né? Então. Esse... O filme é um estudo de personagem, né? Porque na verdade, o filme é um grande estudo psicológico, na verdade. Psicológico-psiquiátrico, psicanalítico. Comparando, por exemplo, com o do Heath Ledger, né? O Coringa do Heath Ledger é o Coringa inimigo do Batman. Esse aí, do Joaquin Phoenix, não é o Coringa inimigo do Batman. Ele é o Coringa... Ele é uma coisa... Ele se tornou o Coringa graças às pressões da sociedade, ao próprio problema mental que ele já tinha... que foi cuidado da maneira totalmente inadequada, da pobreza, né? Das mentiras da mãe dele, que a mãe dele também era um problema, também tinha problema. A mãe dele era problemática pra caralho. Então, a única coisa que eu queria refutar, com todo o respeito, Nerdmaster, que eu não topo muito essa tua premissa, é que, tudo bem, é tranquilo você imaginar que, como o Coringa só tem aquela reviravolta no final, em que, oh, meu Deus, agora estamos vendo o Coringa. Mas, na verdade, se fosse outro personagem com o mesmo roteiro, sem aquela cena, não haveria um filho da puta na porra do mundo que assistisse um filme sobre um doente mental que vira um palhaço assassino e não associasse ao Coringa, mesmo que não fosse. Ok. É o fato. Tá. Não. Eu aceito sua opinião, apesar de não concordar com ela, e é por isso que somos amigos. É isso aí. E, novamente, déjà vu. Outro fator também, o Coringa do Heath Ledger, que nem acho que foi o pensador que falou, ele já é o Coringa formado, já é o inimigo do Batman. Ali no filme do Coringa, ele acabou de ter a formação dele, não existe Batman, e ele é literalmente o anarquista da sociedade. Afora que tem também aquela vertente de débeis mentais desocupados que querem que o Coringa do Joaquin Phoenix seja como se fosse um mentor pro Coringa do Heath Ledger. Que quer dizer que o Coringa do Heath Ledger vai ser uma segunda geração de Coringas. Olha, eu vi uma fanart muito legal, inclusive com essa premissa, que seria aquela hora que ele passa os dedos nos lábios passando sangue e fica com um sorriso. E tal, que seria o Coringa do Heath Ledger, a criança, todo já machucado por conta do que aconteceu com o rosto dele, as várias histórias dele, e ele olhando aquele possível senso de loucura. Uma premissa interessante, sim, não vou negar. Eu acharia um completo absurdo essa teoria, né? Se eu não soubesse que existe nos quadrinhos os três Coringas. Né? Ah, sim, é verdade. Tem isso, né? Tem isso. Tem isso, né? Pois é. Né? Tem isso, né? Fazer o quê? Quatro se você contar com o Batman que ri. Ah, é quatro se você contar com o Batman que ri agora. Cinco se você contar a Arlequina. Como assim Batman que ri? Qual Arlequina, é essa? Arlequina. É HQ mesmo, faz as honras aí do. Arlequina tá em outro filme já. A Cessara perguntou. O que é o Batman que diz o nome? Perguntou... É como é que fala? Esqueci até o subtítulo que aquele filme da Arlequina ganhou. Não, esquece. Aves de Rapina e a Fantabulosa Emancipação da Harley Quinn? Isso, obrigada. Puta que pariu. Matheus, Peraí. A Sara quer saber o que é isso do Batman que ri. Batman que ri é o seguinte, houve um evento na DC Comics chamado Dark Knights Metal, né? Onde, além do multiverso normal da DC Comics, que são aqueles que têm 52 terras aproximadamente, existe as 52 universos que deram certo, né? Além desses 52 universos que deram certo, existe uma infinidade de outros universos que deram errado. É o multiverso negro. Né? Ai, não. Em um desses universos negros, o Coringa conseguiu infectar o Batman, o Bruce Wayne, com uma versão daquele veneno dele que mata de dar risada, só que é um vírus, né? E o Bruce Wayne sobreviveu, matou o Coringa, matou todo mundo na terra dele lá, E fugiu do multiverso negro e veio pro universo normal da DC. Como o Batman que ri. É o Bruce Wayne, não é o Coringa. Só que infectado. Que legal. Porra, DC, que... Nossa. Né? A gente só pode... Não, mas é legal, cara. As histórias são bem escritas. Não, que as histórias sejam... Não, tá bom. Pera. Que as histórias sejam bem escritas, eu não duvido. Mas tu há de concordar comigo que essa premissa, ó... Ficou a bosta, né? É clichêzão, cara. É clichêzão, com certeza. O visual do Batman que ri me lembra muito o Juiz Morte, do Juiz Dredd. Sim. Sim, pra caralho. Sim, sim. Bom, mas vamos seguir viagens. Falamos bastante já do seu palhaço Joker Coringa. Vamos passar para um próximo palhaço. Sara, fala do teu palhaço, se você tiver coragem. Ok, o meu palhaço é um palhaço que fez história no Brasil, porém ele ganhou um outro nome por motivos de direitos autorais. Se chama Bingo, o Rei das Manhãs. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Set them free at the break of dawn, to one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. Caraca! Sara, como é que você viu? Eu não vi, eu literalmente li resenhas e o que deu pra ver com o Britia atuando sem estar com a cara pintada. Nos momentos que ele aparecia, você virava de costas pra tela. Eu quase dava mortal pra trás essa merda. E não, esses dias, que nem a gente falou, a gente já tentou gravar esse troço umas 4 vezes aqui, né, gente? Eu tentei ver o filme. Cada aparecida daquele demônio era um carpado pra trás. Não, mas também vamos... Não, mas venhamos e convenhamos que o Bingo é uma versão esculhambada, exagerada e super caricata do personagem ao qual ele está sendo homenageado, vamos assim dizer, né? Porque a gente não está falando Bozo, e todo mundo sabe que o personagem é o Bozo, é porque o Bozo vai ser mencionado daqui a pouco, é um outro que também está na lista. Então, mas vocês já entenderam, vocês já entenderam com o ouvinte? Então não enche o meu saco também não, pô. Vamos falar do Bingo. Bingo. Isso. Olha, ele não é tão exagerado assim não, viu? Porra, aquele cabelo tá muito exagerado, Matheus. O Bozo era igual àquele demônio. Aquele demônio era idêntico. O Bozo era a vida louca. O Bozo era a vida louca pra caralho, mano. Não. Peraí. Peraí. Eu não tô falando da representação da vida do palhaço, e sim da aparência que deram pro palhaço. Mas o Bozo era igual. Pra pior, aquele demônio? Pra pior. Parecia que tinha era dois chifres azul, aquele satanás. Eu suponho que pelos mesmos quesitos de royalties e copyright, o caralho, eles tiveram que dar uma exagerada pra fugir do visual sim, original. Até porque o Bozo... Apesar de remeter igualmente, sim, né? Exato. Até porque, aí agora vem o fato que eu já pesquisei sobre o Bozo, evitando mil e uma fotos. O Bozo, ele é um personagem... dos Estados Unidos. Sim. Você pensa que é brasileiro? Não. É uma das várias coisas que o Brasil olhou lá e falou: nossa, que interessante, vamos assustar crianças de manhã? Bora! Na verdade, foram foram os donos americanos da marca Bozo que trouxeram o Bozo pro Brasil. Não foram os americanos, não foram os brasileiros que copiaram na cara dura, não. Não, não é copiar. Óbvio que o brasileiro pediu a autorização. Isso que eu tô falando. Que interessante, vamos assustar criança? Vamos! Yeah. Aí, ok. E no filme Bingo, a entrevista do Britia pra fazer o personagem, não a entrevista do ator, não, a entrevista no filme mesmo, do personagem do filme fazendo a entrevista pra virar Bingo. Cara, aquela cena é sensacional. Porque ele começa a xingar a porra do americano de tudo quanto é nome e o americano não tá entendendo merda nenhuma e tá gostando. Cara, o Britia foi maravilhoso atuando como Bingo e atuando como a pessoa por trás do... Aí agora vem o fator de história. Quando, agora esqueci o nome do cara real referente a isso. Quando o Bingo veio, ele já veio com um contrato que ninguém pode saber que você é o Bingo. Uhum. Ou, no caso, ninguém pode saber que você é o Bozo, pipipopó. Então você vai atuar e tal. E Bingo foi... O que eu estiver falando aqui referente ao Bingo é referente ao Bozo, então ponto. Uhum. E o Bingo foi um sucesso estrondoso pra caralho. Enorme, grande. E vendeu o produto pra caramba. Criança adorava aquele Satanás. E etc e tal. E só que o personagem, a pessoa por trás, não pôde aproveitar nada daquilo. Criando, inclusive, um caso sério de dupla persona. Porque ele começa a viver com parte do que seria o Bingo convivendo com ele. E ele, pra variar, era... Acho que, se não me engano, ele é divorciado. O filho dele queria falar que o pai dele é o Bingo, só que não pode. Ele chega a ganhar prêmio, só que ele não pode receber o prêmio como ele, tem que ir como Bingo. Começa um choque muito grande psicológico. E tudo isso tá no filme, tá, gente? A gente não tá contando nenhuma novidade. Tudo isso tá no filme. A atuação do Britia, agora vem um ponto. Pra quem tem medo de palhaço como eu, os momentos que o personagem surta, não é interessante você ver. Não é, ok? Coitada, tipo, da Sarah. Uma coisa é o ator, o personagem fora da caricatura Bingo surtar. É qualquer, quase psicopata americano. Agora, o Bingo na frente da televisão, na frente da câmera, surtando, não é, não indica, não. Não. Não. Não indico pra você que tem medo de palhaço, tá bom? Ok, eu quase tive um treco, mas tá bom. Matheus, viste Bingo? Eu vi Bingo eu vi muito Bozo também. Não, o Bozo a gente fala daqui a pouco. Calma, não bota o Bozo na conversa ainda não. Fala do Bingo, do filme Bingo. Eu achei muito bom. Vou te ser sincero, eu nunca gostei de... O outro lá, que no qual o Bingo se inspirou, que vai ser falado daqui a pouco. É o Bozo. O Bozo. Eu nunca gostei muito do programa do Bozo, exceto pelo fato de que os fantoches amigos dele usavam música do Deep Purple e do Black Sabbath para serem apresentados, que era muito legal. Mas, nunca tendo gostado disso, eu gostava, na verdade, de outro palhaço que tá na lista, não sei se alguém vai falar, que era a vovó Mafalda. Calma. Que aquele eu achei engraçado. A gente falar do Bozo, a gente fala da Mafalda também. Mas o filme você gostou bastante. Mas o filme eu gostei bastante. A interpretação do Brista tá fantástica. Teve um quadro que ele fez de paródia, no qual ele... Porque rolou um certo rumor de que ele estaria supostamente dividindo... Teve uma concorrência para ver quem fazia o papel do Bingo entre ele e o Wagner Moura, então eles fizeram um sketch muito engraçado, vocês encontram na internet, no qual o Vladimir Brista surta, porque o Wagner Moura está no mesmo estúdio que ele, ele fala, não, rei, não, não vem aqui não, senão eles vão dar o papel para você. Legal. Link para esse vídeo na descrição deste episódio. Cara, eu também adorei o filme Bingo. Foi uma nostalgia tremenda, porque tava lá no filme centenas e centenas de cenas que aconteceram no Bozo e que eu via... exemplo, Gretchen em plena rede nacional, dançando, esfregando a bunda no palhaço infante. É mole, cara? Não, e uma cena que eu vi esta cena ao vivo... No original, que é aquela do menininho mandando o Bingo tomar no cu pelo telefone. Eu também vi. Eu conheci esse cara, sabia? Eu conheci esse cara do Rio de Janeiro. Cara, sensacional, cara. O jogo de cintura que o cara que fazia o Bozo na época, né? Teve de falar de tomar caju e o sei lá o quê. Cara, é sensacional, cara. Foi muito bem retratado. Cara, aquilo ali aconteceu no momento que o Bingo ainda tava meio que estável. Então o jogo de cintura até que foi muito bom. Só que a partir dali, se esse menino tivesse ligado pra ele na época que ele tava perto de surtar, capaz que ele ainda gritava, vai tomando com você, moleque! Não duvido nada. Ai, ai, ai, muito bom. Então vamos aproveitar que falamos de Bingo e vamos falar... De quem originou o Bingo, que é... O Satanás! O Bozo! Aí, Jorge, toca sempre rir! Meu pai... aí, Bozo, né? Como a gente falou agora há pouco, quando estava falando de Bingo, é um famoso personagem fictício americano de programa de TV infantil, que é um palhaço, né? Só que quando chegou aqui no Brasil, os americanos surtaram pra caralho, porque o maluco que fazia o primeiro Bozo na televisão cagava litros pro que os americanos inventavam de roteiro, né? Ele pegava o roteiro dos americanos e foda-se. O roteiro dos americanos. E foda-se. Né? Ele literalmente adaptava ao público brasileiro. Não vamos negar que o público brasileiro naquela época respondia bem ao que ele fazia. E, para dar nome aos bois, o nome da criança é Arlindo Barreto. Foi o primeiro Bozo, né? Além desse... Na realidade, o primeiro Bozo foi o Vandeco Pipoca. É? Mas aí o Arlindo Barreto é o que é, inspirado o Bingo. Pro Bingo. Ah, tá. Ok. E depois tivemos, obviamente, o Luiz Ricardo da Telecena, né? Que também foi Bozo, todo mundo sabe disso, né? Ele foi o Bozo mais naquela época da TV Pau, que é aquele programa que o cara, uma molecada, jogava videogame pelo telefone. Nossa, o pior é que se falarem pro Luiz Ricardo imitar aquele troço, ele imita. Ele odeia. Ele imita? Se alguém pedir pra ele pegar ele sem jogo de cintura, ele... Engraçado que pra mim, eu achava que ele odiava. Não, ele odeia. Ah, tá. Então tá bom. É tipo, sabe quando vem o Silvio Santos e vai encher o saco? Pois é, tipo isso. Ah, não, mas aí é o patrão. Bom, o patrão mandou, ele tem que fazer, né? O patrão é outra história, porra. Eu acho que o do Luiz Ricardo foi o mais leve que teve. Não, o Luiz Ricardo foi com certeza o mais leve, não. Isso foi justamente... O Luiz Ricardo entrou justamente porque o Arlindo já tava naquela surtada homérica, já. Tava surtando total. Não, aquilo ali juntou tudo. Juntou drogas que ele já usava, juntou a mistura de persona, mas a regra que a empresa americana jogou, né? Que ele não podia se entregar, que ele fazia, e virou um PT. E agora, gente, que eu tô vendo duas fotos, uma lado da outra, do Bozo e do Bingo, caralho, a porra do cabelo do filho da puta era realmente monstruoso na época. Era horrível, não, velho. Não era, tem razão. Desculpa, Sara, eu tenho que te concordar contigo. Era monstruoso. Velho, na moral, cara, parecia um capeta, não tô brincando. Não, eu te concordo. Eu concordo contigo, concordo. Não, tipo, concordo. Eu tô zoando com a coisa de capeta e tal aqui durante, porque é engraçado, só que é muito escroto o Bozo. Muito. Cara, não dá pra falar de Bozo, não Bingo, Bozo, sem falar da trupe, da família Bozo, né? Que era... Vovó Mafalda, interpretada pelo maravilhoso e se assaudoso Valentino Guzzo. Papai Papudo, também interpretado pelo também saudoso Gibi. Professor Salsi Fufu, interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Pedro de Lara. Cara, essa que era a criatura que explodia a cabeça quando eu descobri que o palhaço Salsi Fufu era a porra do Pedro de Lara, porque o Pedro de Lara não tinha nada a ver com o Salsi Fufu. Mas aqui tá, aquela persona do Pedro de Lara que a gente conhecia... Nossa, agora a gente vai... Os ouvintes vão ter que pesquisar. Pesquisa. Ouvinte, Google é pra isso. Vai se fuder. O Pedro de Lara, ele era... Aquela persona que a gente via carrancuda era o personagem. Só no show de calouros, né? Só no show de calouros. Então, ele já tinha uma história. É que nem você pegar o Chico Anísio. Ok. E pro finalzinho da carreira bozolística, né? Apareceu a Bozolinda, que era a namorada do Bozo. Cara, que era a Flor. É quando começou era a Flor. Colocar mulheres bonitas. A Flor! Era a Flor? Era a Flor, que era a Bozolinda, cara. Era muito triste. Agora eu entendi as piadas do Silvio Santos pra cima da Flor. Não, mas você acha que o Silvio Santos faz piada à toa, mulher? Tu acha que ele tá ficando gagal, ok? Sabia, mas ele... Caralho, eu não, Agora eu entendi, agora eu saquei. A Rosalinda era Flor, cara. E Flor, casa. Não, a Flor ainda tá ativa, né? Ainda tá participando do programa. Flor tá no jogo dos pontinhos. É, então é aquela do jogo dos pontinhos? Então, ela era a Bozolinda. Isso, então pronto. Você já sabe quem é que a gente tá falando. Muito bem. Cara, mas era cada personagem mais louco que o outro. Eu vi. Cara, a vovó Mafalda andava com isqueiro na perna, velho, pra fumar. Olha o nível dos anos 80. Cara, olha esse nível. Vamos lá. Matheus, contigo. Peraí. Presta atenção. Tô fazendo um pequeno adendo aqui. Ah. Enquanto a gente tava falando do Arlindo Barreto, né? Ah. Eu fui dar uma olhada na página dele da Wikipedia para ver o que ele tinha feito antes do Bozo. Dei uma olhada lá depois do que ele fez como ator antes do Bozo. Como é que é? Arlindo o quê? Arlindo Barreto. Arlindo Barreto. Olha só o nome. Eu vou olhar agora. Não, o bom que o Google já entrega aqui. Arlindo Barreto Bozo. E agora, José, tortura do sexo. As borboletas também amam. A Noite das Taras, Corpo Devasso, Império das Taras. Peraí, como é que é o nome? É porno chanchada que chama? É? mas só tem isso no currículo. Ah, por isso que ele se esfrega na Gretchen daquele jeito, mas complicado. E o link da página do Arlindo Barreto também vai estar no link relacionado. Peraí, como é que é? Site oficial? Não, é a Wikipedia dele. Não, eu tô na Wikipedia. Não, mas é a Wikipedia. Eu vou linkar a Wikipedia, pra que eu vou linkar outra coisa? Ah, tá, desculpa, porque você estava falando. Ah, linkar a Wikipedia, pô. Já tá a lista completa aqui na Wikipedia, vai precisar ir mais pra longe. Aí você vai nos trabalhos na televisão, tem Os Migrantes, do Cinema Vai à Guerra, Cara a Cara, Gina, Maria Bozo, mas também para no Bozo. Não, também, né? Depois do Bozo... Cara, depois Noite das Taras, virou Palácio de Vênus, Anarquia Sexual. Não, olha essa. A Fábrica das Crianças. Não, a melhor de todas não é essa. Não, a melhor de todas não é essa. A melhor de todas é Me Deixa de Quatro. Não, olha essa. Sexo às Avessas, Mulheres Liberadas, Escândalo da Sociedade. Ai, mamãe, tá bom. Meu Deus, peraí, Carrossel Animado? Carrossel Meu Deus, animado. Ele foi redator do Carrossel Animado. Sim. Silvio Santos do céu. Mas é só redator. Cenoura Bravanel, É só redator. Calma. Cenoura Bravanel, meu senhor. Mas tu já viu o Carrossel Animado como é que tá hoje em dia, cara? Tá uma merda. Não, o Carrossel Animado hoje tá daquele jeito, né? Porque acho que, se não me engano, é a Silvia Bravanel que manda tudo. Isso. Já foi a época do PlayStation. Não, mas vamos concordar. É, como é que fala? Anos 80, a coisa era uma zona... É, os anos 2000 até 2010 ainda dava pra negociar, só que de 2012 pra cá se tornou algo chamado politicamente correto, então tudo ficou meio chato. Né? É. Bom, então, Matheus, tu na época do Bozo tinha quantos anos? Olha, cara, eu me lembro de assistir o Bozo pela primeira vez, eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade. Então, cinco. Foi... Com 86. Com quantos anos tu descobriu que a vovó Mafalda era homem? Ah, próximo do programa acabar já, lá em 91, por aí. E a decepção, como é que foi? Eu nunca gostei da vovó Mafalda, cara. Como é que fala? Sabe o trauma? A gente já tinha um trauma. Descobri que a vovó Mafalda era homem, piorou ainda. Olha, eu tenho que confessar uma coisa. Quando eu era criança, eu nunca assistia programa infantil por causa do programa infantil. Eu achava uma merda. Aquilo era só... Aquilo era bônus. Não, aquilo era consequência. Era só uma encheção de linguiça entre um desenho e outro. Fato. Como é que fala? Aquilo era a consequência. É tipo a gente também virar hoje e falar: porra, eu não vi o programa da Angélica pelo Digimon. Você vê a Angélica cantando a abertura, era uma consequência. Era o preço a pagar, era a tarifa. Era o preço a pagar pra você ver Digimon, velho. Era o pedágio. Você madruga cantando. Você tinha que pagar o pedágio pra poder assistir os desenhos. É, o pedágio era o seu psicológico, a sua sanidade. Cara, e porra, o programa do Bozo era um sucesso absoluto. Também teve uma época, que se eu não tiver muito errado, corrija se eu tiver errado, Matheus. Eram 6-8 horas de programa no ar, não era não? É, o programa do Bozo era muito longo. Eu me lembro que eu não tenho... Eu tenho a ligeira impressão que em alguns determinados momentos tinha duas partes, uma parte da manhã e mais um pedaço à tarde, com alguma coisa no meio que eu acho que era o cinema em casa. Cara, mas era programa dar com pau, né, cara? Acho que parava no meio pra dar um jornal ou alguma coisa assim, como então, cinema em casa, e depois cara, voltava. Cara, o Bozo, pelo que eu já soube dele, ele era literalmente o calmante pra criança. Os pais deixavam ali na frente da TV e o pau quebrava e a criança tava lá vendo o Bozo chegar! É isso. E o Silvio Santos nunca foi muito comedido em relação aos programas dele que fazem sucesso, né? Por isso que Chaves tá no ar até hoje. Não, na época do Bozo ele metia o doido. Ele deixava lá e o pau quebrava. Tanto que é Chaves, se não me engano, o Silvio Santos é tão biruta que o Chaves já tá passando em streamer fechado, a Globo comprou e ele tá passando. Ele fez questão de manter o contrato e foda-se. Ah, mas você dizer Silvio Santos e foda-se na mesma frase é quase um cacófato. É redundância. Né? É redundância. Até aqui, ó. Aqui na página da Wikipedia tá dizendo que o programa era dividido em duas partes. A primeira começava às 8 da manhã. E a segunda começava às 16h30 da tarde. É, só que mole. Não diz a duração do tempo de cada um, mas eu acho que era de 8 a meio-dia. E depois das 16h30 até, sabe Deus como. É, porque é literalmente para pegar o horário que crianças pequenas estavam em casa e crianças maiores voltavam da escola. Uhum. Literalmente esses horários. É, aí depois, aí em 87 eles perceberam que fazer o Bozo duas vezes, principalmente na parte da tarde, não estava atraindo muitos adolescentes, botaram o Show Maravilha. É, o Show Maravilha foi a primeira tentativa de pegar os adolescentes. Se bem que a Mara Maravilha não ajudava muito. Pensador, meu amor, traga seu palhaço. Pois então, já que a gente falou muito sobre palhaços pop, etc e tal, eu queria meio que voltar na raiz do bugalho todo. Eu vou falar de Joseph Grimaldi. Joseph Grimaldi é considerado o palhaço primordial, assim, o palhaço que transformou todos os palhaços em mais ou menos palhaços em comparação com ele. Sara, para você que provavelmente não sabe quem é aquela figura clássica do palhaço que te dá medo. Ah, não, que maneiro, hein? Que porra, hein? Foi ele que inventou a maquiagem clássica do palhaço da cara branca, o nariz vermelho, a boca vermelha, o cabelo colorido, os sapatos grandes demais, a roupa toda desconjuntada. Até a próxima geração. É ele que... Exatamente. É justamente ele. Joseph Grimaldi foi um ator inglês, ele viveu no século XVIII, e ele era o ator e palhaço principal, e bobo da corte, na verdade ele cunhou o termo palhaço, já existiam palhaços antes, mas ele definiu ele proverbiou o termo palhaço ao criar isso e elevar a figura do bobo da corte a alguém que não apenas sacaneava a tudo e a todos, mas principalmente a si mesmo. E ele fazia vários esquetes e peças de teatro e tudo mais, e ele é considerado o patrono dos palhaços no mundo inteiro. Ouvinte que não conhece, que é o Grimaldi, a página da Wikipedia do Grimaldi está, obviamente, linkada aqui no episódio. Já que estamos falando de palhaços clássicos, porque infelizmente o Grimaldi é só isso que a gente tem para falar dele. Não dá para destrinchar muita coisa. Mas acho que dá para jogar Eu posso, se você quiser. Não, mas eu acho que dá para jogar alguns palhaços clássicos nessa conversa, como, por exemplo, o Arrelia, o Carequinha aqui no Brasil, né? O Piolim, né? Que eram os palhaços mesmo, palhaços de circo, que ganharam notoriedade, alguns na TV, outros não, como o caso do Carequinha e do Arrelia, né? O palhaço Arrelia era muito legal, cara. E eu sei, no mais um momento déjà vu, que eu sei que ele quer fazer isso. Como vai, Arrelia? Vou muito bem. Era o cumprimento do Arrelia. Como vai? Muito bem. Era sempre assim que ele cumprimentava todo mundo. Pô, era muito bom, cara. E também alguns palhaços que merecem serem notificados aqui nessa parte de palhaços clássicos, como, por exemplo, o Félix Adler, né, que é um dos mais famosos palhaços americanos, aquele palhaço mesmo de cena palhaçal. Aquele palhação mesmo, um palhaço, com P maiúsculo mesmo, entendeu? E também outras... Ele era meio palhaço, ele colocava alguns esquetes de mágica também, né? Ele fazia... aquele negócio, ele sempre tinha um instrumento, ele tocava uma música chata, o cara roubava o instrumento dele, ele brotava outro do bolso, sim, sabe, tirava uma tuba de dentro, sim, do bolso, por assim dizer, um troço era bem legal. Era bem pantomima mesmo. Sim. Muito bem, muito obrigado, querido. Matheus, seu próximo palhaço, que esse, se a Sara até agora tava aguentando... Ah, lá vem. Bom, cara, o próximo palhaço é um palhaço extremamente perigoso. Pra começar, ele não é humano, né? Mas talvez nenhum palhaço seja. Concordo, hein? Você vai falar mesmo do Felipe Dilon? Não, é do... Como é que é? Do Felipe Neto. Ah, e lá vamos nós! Felipe Neto. Ah, piorou. Não, a gente vai falar de Pennywise, o palhaço do It, a coisa. Agora, vamos lá, pensador, quero a tua opinião. It novo ou It velho? É, It novo com o palhaço do It velho. Que o palhaço do It velho, caso ninguém saiba, era o Tim... Era o... Tim Curry. Curry, né? Que puta que pariu, aquele cara é bonito, fantasiado, desfantasiado, maquiado. Não, o Jim Carrey é maravilhoso. Aqui não é Jim Carrey não, meu amor, é Tim Curry. Ah, tá, desculpa, gente. Tim Curry. O diabão do Alento. O Jim Carrey é maravilhoso. E é um tremendo palhaço também. Aliás, o diabão da lenda. Aliás, reza a lenda que o Tim Curry foi a primeira opção pra ser a voz do Coringa no desenho do, sim, Batman. Mas ele era tão louco que tiveram que recusar ele. Não é lenda. Não, consideraram assustador demais. Não é lenda. Não é lenda, é verdade. É verdade esse bilhete. Sara, se você olhar agora no grupo do Telegram do Equipe Paranédia, eu coloquei um gif do Tim Curry, não como palhaço. Obrigada. Não se preocupe, mas para você reconhecer quem é ele. Ah, eu já vi esse filme. Sim. Rocky Horror Picture Rocky Show. Rocky Horror Picture Show, Dr. Frank. Cara, ele tem um vozeirão do... É muito bom, cara. Ele é o diabão da lenda, pô. Sim. O Jim Carrey é foda, mas o cara que fez o Pennywise no It novo também é foda pra cara um, caralho. Não, o se cara você, tem... Se você tipo, fizer... eu vi ele sem a... como é que fala? A fantasia e a pintura. Ele é maravilhoso. Cara, tem uma hora que ele... Acho que ele foi no show do Jimmy. Ele fez a careta do Pennywise sentar com máscara. Eu fiquei, senhor, tá possuído pelo demônio? É, ele consegue realmente fazer aquele negócio de afastar os olhos. Aquilo sim. Não é efeito. Não é efeito. Não, aquilo é ele. Sim. Aquilo ali é ele mesmo, deixando mais grotesco ainda. Ele é o um dos Skarsgård. Foi ele na série Castle Rock, pra quem for fã de Stephen King. É ele que faz o prisioneiro barra demônio barra fomentador do sobrenatural lá na isso, série. Isso, e pra dar nome aos bois é Bill Skarsgård. Bill Skarsgård. É isso aí mesmo. E o cara... É foda, se você fizer a comparação, é porque o Pennywise ele foi feito pelo Tim Curry e pelo Bill Skarsgård no cinema, né? Mas se você lê o livro do It e você vê a descrição do Pennywise no livro, o do Skarsgård está mais parecido. Sim, sim. O Skars aí, alguma coisa, ele é do novo, né? É do novo, de 2017. É do novo. É, o primeiro do Tim Curry sequer foi pro cinema, né? Só no Brasil que veio pro cinema. Na verdade, foi uma minissérie de TV em 10 episódios que saiu no Brasil em duas fitas de VHS. Uhum. Sim, é verdade. Inclusive, eu vou dar minha opinião sobre Pennywise. Na época que saiu o primeiro filme e estourou pra caramba o Pennywise, eu fui na Comic Con da época, né? Acho que era 2016 ou 2015. Ah, meu, você viu muitos cosplays? Cara, então, tinha um amigo meu, que é o Vitor Carl. Ele tava de Pennywise. Pennywise dele é maravilhoso. Tu só conseguiu ficar do lado dele? Não, aí que tá. Eu queria dar oi pra ele e eu não conseguia chegar perto. Eu faltava arrancar o braço do amigo meu que tava comigo. Eu não conseguia. Eu fiquei o evento todo tentando evitar ele, tentando evitar todo mundo que tava vestido de Pennywise. Eu via a cabeça vermelha, eu já meio que dobrava a esquina pra evitar. Aí no final do evento, que quando eu vi ele sem a roupa, eu falei, cara, tu tava muito foda. Porque eu consegui ver ele de longe. Eu já vi uma foto ou outra dele. E tá muito bom, só que eu não consegui chegar perto, porque eu ia ter ou eu ia desmaiar ou ia travar pra total. Aí eu falei, olha, tava muito bom, só que eu não fui te ver. E se uma hora você viu e eu virei, é porque eu tava com medo, então não deu pra dar oi. Bom, e para corroborar com a brincadeira, a primeira versão do It, que era minissérie aqui no Brasil, virou filme, é It, a obra-prima do medo, de 1990, enquanto que o outro, It, a coisa, é de 2017. Inclusive, o antigo eu cheguei a ver pouca coisa dele, porque eu e meu pai, a gente gosta de filmes de terror. E meu pai locou a fita VHS lá. Vamos ver um filme de terror muito legal, muito divertido. Na hora que apareceu o Pennywise, eu falei, pai, não quero mais ver, não. Aí você viu que era terror mesmo, né? Não é terror. Eu falei, pô, eu não tava nem aí se o moleque foi comido, se virou do avesso, se foi pro inferno. Eu lidou muito bem com cortes, perca de braços e pernas e afim. Só que na hora que eu vi aquilo, eu falei, quero mais, não. Aí a pergunta que eu faço a Cersara é... E botando aqui outra menção honrosa, você por acaso viu Killer Clowns from Outer Space? Adoro! Não, é um que é uma gangue de palhaços pra fazer merda? Uma gangue de palhaços extraterrestres! Não, não. E vem numa nave espacial em forma de circo. E transforma as pessoas em algodão doce. Não, cheguei a ver eu já ouvi falar desse trashzão aí, mas não cheguei a ver essa porra, não. É maravilhoso, cara. Um dos palhaços mata a vítima com bonecos de sombra. Ai, meu... Muito tá bom. Velho, aí as pessoas viram pra mim, o Patati Patatá é fofinho. Não, não é. É o Capeta. É o Capeta encarnado, colorido. Na verdade, dois capetas, né? Porque são dois, né? Velho, eu lembro quando o Patati Patatá tava no auge no SBT. Cara, eu chegava, eu mal ouvia aquela coisa, o Patati Patatá, lalá, e eu desligava a TV. Cara. Jorge, pra felicidade da Sara, bota o tema do Patati Patatá. Se você quer sorrir, é com Patati. Se você quer brincar, é com Patatá. Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá. Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá. Não, aí que tá, eu não tenho problema com a música. O problema é ver a cara daqueles dois. Inclusive, é aquilo. Eu tenho medo dos palhaços, mas não tenho medo dos atores, pessoas por baixo. Inclusive, eu respeito muito o trabalho deles. Só que é, a Sarah não gosta do fator palhaço. Então você tem muito apreço pelas 40 duplas que fazem o Patati e Patatá. Exato, tipo, como é que eu posso falar? Vocês estão insinuando que embaixo da máscara eles são pessoas? Tipo, né? É o Patati Patatá das carretas furacão. Tipo, cara, eu aprecio o trabalho deles como pessoas, como os atores, etc. Eu só tenho medo do palhaço, mas eu aprecio o trabalho. Tá bom, tanto que tá bom. Eu xingo o palhaço, mas não xingo o trabalho. Vamos voltar pro It, né? Cara, os dois filmes são assustadores. E a ideia, a premissa é essa, são filmes de terror, caralho. Não, agora, sinceramente, eu achei o de 2017 mais fiel à obra. Tu concorda, Matheus? Olha, é meio difícil de julgar isso, porque eu li o livro, né, 1.200 páginas de pura viagem de ácido. Meu Deus! E é muito difícil dizer qual obra é mais fiel, porque eles têm que cortar muita coisa. Eles têm que mudar o papel de alguns personagens. E todos os dois, tanto a série de televisão quanto o filme, fizeram a mesma coisa, que é dividir em duas partes distintas o passado dos personagens quando criança e o que eles fazem quando é adulto. Porque no livro, não é divididinho assim, como na série, que tem aquele primeiro capítulo que eles são crianças e o segundo capítulo que eles são adultos. Não. É tudo indo e voltando, cara, no tempo. Eles vão e voltam. O confronto final tem flashback o tempo todo, né? É tipo The Witcher, no qual tem a viagem no tempo e você sabe pelo que tá acontecendo. É, a narrativa não é linear. Uhum. Né? E tem muita coisa diferente. O embate final nas duas versões não tem absolutamente nada a ver com o livro. Nada, nada, nada a ver. É, eu vou ficar, apesar de ser meio ridículo, eu vou ficar com o embate final na série de televisão, porque eu acho que matar o palhaço na porrada não tem nada a ver no filme. Tá bom. Pensador, tua opinião sobre o filme novo? Eu não assisti o 2 ainda, eu gostei, achei legal. Eu tenho, isso é fato notório para todo mundo que me conhece, eu tenho problemas com Stephen King, mas eu achei... O primeiro filme novo, que eu não cheguei a ver o segundo, legal. Achei ele prendedor de atenção e tal. Apesar do Tim Curry na minissérie original, eu tendo a não gostar. Ela tem aqueles erros de minissérie que não foi bem planejado e fica se estendendo, e porta que mexe, palhaço que aparece ao longe, mas não assusta e tal, e fica tudo em cima das costas do Tim Curry. Sabe o que isso se chama? Eita. Se chama o quê? Capeta. A capeta. Disso. A capeta. E o bom é que vai ficar cortada. Ruim, não, eu Jorge, Jorge, deixa cortada assim mesmo, que assim vai dar um ar mais assustador na conversa. Não, tecnicamente, você poderia considerar o Pennywise uma espécie de demônio. Porque ele é uma criatura. Mas ele é um demônio. É, na verdade, ele é uma das manifestações daquela criatura. E eu só posso me considerar feliz que nenhuma obra até agora adaptou aquela parte da tartaruga cósmica ancestral que carrega o universo no lombo. É... Quê? Tem isso no livro. Eu falei. Oh, meu Deus, ela não sabia. O livro, oh, Sara, o livro é muito mais viajado que os filmes, cara. Muito mais. Meu Deus, é uma... Stephen King, que droga tu fumou? Todas. Todas. Todas. Everyone! É, bota o Gary Oldman. Everyone! I told you. Benny. Bring me everyone. What do you mean everyone? Everyone! Bom. Ai, ai, ai. Vamos lá. Sareta, sou o próximo... Segundo palhaço. Não, sou eu, abestado. Essa música eu tava cantando ali na cidade grande, aí o soldado gostou tanto que levou pra cantar na cadeia. Florentina, o nome dela. Florentina, só Tiririca! Tiririca, sou eu! Então, o meu palhaço, que continua sendo um palhaço até hoje, não é mesmo? Não, mas ele é palhaço. Eu diria que até agora, dos personagens que a gente falou, é o mais palhaço. Então, Tiririca, também conhecido, um pouco mais, mas... também conhecido pelo seu nome de batismo como Francisco Everardo Tiririca Oliveira Silva, ele foi um dos grandes palhaços de circo mesmo, só que o fato dele ele não pintar a cara, ele usava era peruca. E com aquela cara tinha... precisava? Não. Tipo, ele é literalmente palhaço de circo, ele foi criado no circo. E ele se consagrou muito no Brasil com músicas como Florentina de Jesus. E com vários bordões, como uma não, não, não. A música. Não. Peraí. A música que pra mim representa Tiririca é. Índia seus cabelos. Jesus. Aí o que que aconteceu? O auge dele foi a época que ele trabalhou no SBT, ele passava tanto pela Praça é Nossa, como também pelos programas do Silvio Santos, Ratinho e afins. E é outro também. Que o quadro era 100% improvisado. Sim, ele seguia a mesma premissa do... Agora vem uma menção rosa, Ronald Golias. E ouvintes, aguardem no final deste programa que vocês vão ter uma surpresa. Sim. Tipo, o Tiririca, ele não era tão gênio como o Golias. O Golias é tipo assim, o Carlos Alberto jogava ali que ele tinha o quadro e Jesus, coitada da pessoa que entrava junto. Não tinha roteiro, o Golias zoava tudo. No final vocês vão ver umas coisas assim maravilhosas. O Tiririca, ele não era tão genioso. Agora eu falo do sentido de pessoa geniosa mesmo. Só que ele também não tinha um roteiro específico, ele pegava todo mundo de surpresa com os causos que ele contava e situações que ele falava. Ninguém se segurava com ele. Eu acho que hoje, pra mim, hoje em dia, ele pra mim daria mais certo, continuaria dando certo como palhaço do que como deputado federal filiado ao Partido Liberal e que foi, inclusive, um dos deputados mais bem votados do Brasil na época que eu diria que, inclusive, foi o mais bem votado. Acho que ele só perdeu o Enéas. O jingle dele era pior do que tá, não fica. Ah, sabe de nada, inocente. Ele não conhecia Bolsonaro. Ele é um gênio. Ele é um gênio que prevê o futuro. Né? Ficou pior. Né? Aí, hoje em dia, ele está lá como deputado. Depois do federal, que a gente... Não, agora, não, sem ser sacanagem. Depois do que a gente viu no futuro, do futuro presente do Brasil, eu já não tenho tanto problema com o Tiririca, deputado federal. Não, o Tiririca, até onde eu fiquei sabendo dele como político, deputado, ele até tenta fazer as coisas, entendeu? Só que aquilo, é uma pessoa no meio de bando de filha da puta. Então, não vai... É tipo, é você nadar contra a corrente, é muito complicado. Mas ele foi um dos grandes humoristas brasileiros durante os 90. Ele, inclusive, foi ajudado durante uma época pelo saudoso Gugu Liberato, que ele tinha problema quanto... Ele fazia as pessoas rir, mas ele tinha problemas para rir, porque ele não tinha parte dos dentes. Ele foi ajudado pelo Gugu Liberato a arrumar os dentes, etc. Até que ele, então, decidiu, numa loucura, num pandemônio que ele teve, tentar deputado federal. Tentou, conseguiu, foi mais bem votado. Você lembra como era o lance da campanha dele? Que era... Você sabe o que um deputado federal faz? Eu não sei, mas se você me botar lá dentro, eu volto pra te contar. Porque se isso não é gênio, cara, se isso não é um gênio... Eu não cara, ele foi um gênio. Ele usou do conhecimento popular dele, que ele era uma pessoa assim com todo mundo, e meteu o louco e foi. Inclusive, aqui ó, ele foi deputado federal por São Paulo, tendo sido o quarto deputado mais votado em toda a história do Brasil, atrás de Eduardo Bolsonaro, Enéas Carneiro e Celso Russomano. Não, peraí, tu tá me dizendo que Dudu Bolsonaro teve mais voto que Enéas? Sim. Puta que pariu. Oh, yeah. Olha, se isso não é a prova cabal que o brasileiro não sabe cara, votar, mas, não mas sabe vamos lidar concordar. Com a democracia. Tirando a gente aqui, não, mas vamos concordar, tirando a gente aqui que nós somos meio que já raposas velhas do mundo aí, O Enéas era, assim, um gênio da política incompreendido. Não, o Enéas era sensacional, cara. Só que, tipo, muita tinha gente... Tinha umas ideias de maluco, mas doido. Quem não tem, né? Quem não tem ideia de maluco de vez em quando? Mas o doutor Enéas Carneiro... Puta que pariu, cara. Cara, ele era doutor e não sei mais quanto. Aquele homem tinha diploma pra dar e vender. O cara era o professor Ludovico na vida real. Sim, aqui, ó. Aí, voltando ao Tiririca. Aos 8 anos, o pensador entendeu a referência. Aos 8 anos, ele começou a trabalhar em um circo na cidade de Itapipoca, onde ele atuava como palhaço de alcunha de Tiririca, que inclusive é o sobrenome dele. Graças a Deus. Isso é que me deixou espantado, que Tiririca é mesmo o sobrenome dele, não é nome artístico. Sim, na verdade, ele só tirou o sobrenome e transformou no nome artístico. Aí, vindo do Nordeste, ele, as alcunhas dele, mas sou eu, abestado, o jeito que ele puxa é do Nordeste. E ele tentou aquilo, do mesmo jeito que veio o Bozo e Afins com as musiquinhas, ele também veio com as musiquinhas, com Florentina... Índia seus cabelos. Cara, anos 90 era o auge. Entendeu? Então. E o Tiririca era muito o politicamente incorreto, cara. Sim, aquela não, música do, por exemplo, ele é viado, mas é meu amigo. Ele dá meu amigo. Porra. Não, cara, olha aqui, ele bateu recorde de audiência em programas televisivos que anteriormente pertenciam aos falecidos Mamonas Assassinas. É. Então ele meio que pegou. Ele, como é que fala? Ele recebeu de herança o que os Mamonas levaram durante a época. Sim. Sim. Eu diria, inclusive, que se não fosse pelos Mamonas, o Tiririca não tinha tido tanto sucesso. Sim. É possível, sim. Mas é aquilo: o humor dele, mesmo sendo não sendo politicamente correto hoje em dia, ele tinha como posso dizer, um humor inocente, ele tinha aqueles causos que ele contava, que deixava todo mundo tiltado de rir, que tinha o duplo sentido, sabe, que até criança ria mesmo não entendendo. Ele não precisava exagerar, não precisava abusar, sabe. Hoje em dia muita gente abusa. Um que eu vejo muito que tenta esse mesmo estilo de linha dele e que consegue, na verdade, é um que tá na Praça é Nossa hoje em dia. Eu agora não vou lembrar o nome. Paulinho Gogó. Paulinho Gogó, isso. Ele também segue essa margem. Muito bom também. É muito bom. Ele é muito bom. Tipo, eu não considero ele tão bom como o Tiririca, mas ele foi melhorando tanto com o tempo que ele já criou as personas que ele coloca nas histórias dele já são conhecidas. Cara, tem um filme com o Paulinho Gogó que é muito bom, que é Os Farofeiros. Procurem, é bom. É filme brasileiro, de comédia, estilo Globo Filmes, mas é miraculosamente bom. Sim. Ok. Seguindo viagem, vamos agora para o meu segundo palhaço. E o pensador há de concordar comigo que é um dos palhaços mais importantes que tem na história da palhaçaria, que é o senhor Pat Adams, o criador dos Doutores da Alegria. E sim, é o mesmo personagem que foi feito no Pat Adams, O Amor é Contagiante, feito pelo Robin Williams. Só que no filme do Robin Williams ele tá muito romantizado, ele não era tão... Ele tá amaciado pra caramba. Tá. Mas o Pat Adams, ainda assim, é uma pessoa que merece o nosso respeito estrogonófico, porque o cara conseguiu fazer com que a figura do médico tão sisudo, tão dentro das regras, se tornasse algo mais palatável. Humano. Sim, sim. Pensador, sua opinião sobre Pat Adams? É, volta e meia, em todas as categorias, você tem a conformidade da tradição, da profissão, e chega alguém que oblitera completamente isso e finca um novo paradigma a ser seguido, né? Pat Adams mesmo não sendo uma pessoa perfeita, afinal de contas ninguém é, mas ele conseguiu criar esse paradigma de como médicos poderiam, por suas atitudes, ajudar no processo de melhora dos pacientes. E, pô, eu acho fantástica a história dele, acho muito legal mesmo, acho que o cara estava inspirado para desenvolver isso, para mudar essa forma, o processo de cura envolver a alegria, a piada, a brincadeira, como forma do paciente, às vezes, não sucumbir à dor, à depressão, à desesperança, e por aí vai. Eu acho muito, muito legal, acho muito legal a história dele. E uma coisa engraçada sobre a quebra de paradigma que você falou é que, se hoje você pegar o paradigma que está agora criado pelo Pat Adams, o extremo oposto virou, inclusive, personagem cult, que é o House. Exatamente, exatamente. O House é, hoje, o que era antes a figura do médico. Sisudo, não tendo contato com o paciente e tal e coisa. E agora, graças ao Pat Adams, ele é o ponto fora da curva. Exato. Muito boa analogia. Muito bom. Matheus, já tinha ouvido falar de Pat Adams? Sim, já ouvi falar do Pat Adams. Eu vi o filme. Depois eu fiquei sabendo que o filme não tem muita coisa a ver, né, com a vida do próprio Pat Adams. Eles fazem uma romantizada lá muito, muito foda, né? E eu posso garantir para vocês que o Pat Adams começou é um trabalho essencial dentro da medicina, porque o ambiente hospitalar é um ambiente muito... Além de ser sisudo, ele é um ambiente que você tá, se você tá lá, você já não tá bem fisicamente. E aí você acaba ficando bem, ficando mal, eu diria até psicologicamente... Porque você está ali sem saber quando você vai sair, quão bem você está de verdade. Algumas conversas são feitas pelas suas costas, né? Isso é especialmente traumático para a criança, porque a criança precisa de rotina, ela está totalmente fora da sua rotina dentro do hospital. Principalmente as crianças que estão internadas com doenças terminais, né? Você não sabe se elas vão sair ou não, né? Geralmente na elas verdade, não sabem. Até você sabe, mas a criança... Mas a criança não sabe, né? Eu já fiz um trabalho parecido com esse. Não fui doutor da alegria, não fui vestido de palhaço, mas eu fiz parte de uma equipe de voluntários que trabalhava nos hospitais de São Paulo para contar história para criança. Né? Eu também. Nessa história de contar história, eu também tive isso, sim. Né? E aí você entende como é importante que o ambiente hospitalar não seja hostil psicologicamente para essas pessoas. Eu diria até mais, que não seja estéril. Exato, porque a pessoa já está lá, não somente criança, já está lá mal. E vai para um ambiente frio. Vamos colocar num sistema frio. Não faz bem para... Não faz. Não faz é piorar muitas vezes o quadro. Você chegou a ver o filme Pat Adams, Sara? Sim, eu vi. Gostou desse filme? Não, é um filme que eu particularmente gosto, até porque eu gosto da filmografia do Robin Williams. E principalmente porque ele não se maquia, né? Amém. Agora, assim... Faz parte, né? A minha mãe é médica, né? E eu sempre convivi com um monte de amigos médicos dela. Ela sempre me levava pra dentro do hospital, ver como é que os negócios trabalhava, né? E assim, eu posso garantir que não, nem todo médico precisa se vestir de palhaço e ficar um monte de risadas com as pessoas que eles vão lá. Mas o fato do Pat Adams ter feito esse trabalho pioneiro, né, auxiliou a mudar a forma como é ensinada a medicina nas faculdades, para que os médicos sejam, sim, mais simpáticos e mais sinceros com os pacientes. Ele introduziu a empatia na medicina. Obviamente, existe, sim, médicos que não aprendem a lição, mas já está muito diferente hoje do que foi na época do Pat Adams. Muito sim, bem. Sim, o Pat Adams, ele deu o empurrão que precisava. Agora cada um do estilo. Perfeito, perfeito. Pensador, meu amor, traga-nos seu último palhacito. Então, voltando. Já que falamos muito sobre palhaços bons, mas também sobre palhaços maus, sobre It, sobre Joker e palhaços assassinos do espaço sideral, eu gostaria de apresentar o cara que possivelmente foi inspiração para muitos deles e tem mais, apesar de ter sido uma figura real, ele tem mais raízes na cultura pop do que vocês têm cabelos na cuca para imaginar. E apesar de não ser por ele a criação do termo colorofobia, o medo de palhaços, ele com certeza ajudou a disseminar esse tipo de coisa pelo mundo afora, que é o cidadão já falecido John Wayne Gacy. Nasceu em 42 e nos anos 60, enquanto trabalhando como palhaço para alegrar crianças e trabalhar em creches e tudo mais, ele cometeu 33 assassinatos de meninos e adolescentes. Ele morreu por injeção letal em 1994 e, para vocês verem, não apenas a maquiagem dele prévia, ainda que ele usava quando adolescente, pode ter servido de inspiração para a maquiagem do Bozo, tendo que eram as mesmas cores, mas a primeira vítima do John Wayne Gacy tinha o sobrenome Voorhees, que serviu de inspiração para o Jason de Sexta-feira 13, que era um garoto que sofria bullying. E como o It do Stephen King também foi baseado, inclusive, sua predileção por comer garotinhos, e isso eu não estou fazendo menções a Michael Jackson, também foi inspiração nele, ou seja, o cara que era o psicopata palhaço da vida real, que ajudou a espalhar tanto esse medo e esse terror por aí. Tem uma biografia dele razoável chamada Gacy, filmada em 2003. Para quem gosta, Sarah, obviamente não assiste esse filme, mas tem uma biografia razoável sobre ele e quadros dele, porque ele virou pintor enquanto estava na ala da morte esperando sua execução. Ele pintou diversas, assim, centenas de quadros de palhaços, os quais muitos foram comprados e depois destruídos por familiares das vítimas, mas muitos ainda são vendidos no mercado negro e adorados por uma legião de fãs norte-americanos estúpidos que têm essa mania de adorar serial killers da vida real. Né? E para o ouvinte que não está vendo imagens dele no Google, toma vergonha na cara e procura, é só digitar o nome do cara, é John Wayne Gacy, G-A-C-Y. Então pronto, é fácil de achar. A maquiagem dele é a maquiagem do Coringa do Joaquim Fênix. Não. Com certeza. A maquiagem dele é inspiração direta pro palhaço do Spawn. Também. Sim, o Violador. Também. Violador. Nossa, também. Tá em um filme que eu adoro, mas eu morro de medo. Não, mas a maquiagem do Joaquim Fênix é obviamente inspirada nessa também, cara. Não, eu falo do Spawn. Com certeza. Não tem como não dizer, cara. As cores são as mesmas, cara. Não tem como não dizer que não é a maquiagem do Coringa. Inclusive, eu não sei nem se não foi inspiração pro Bozo também, mas o nome do palhaço que ele exercia na profissão era Pogo. Pogo, sim. Bom, e é isso, queridos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Não falamos de todos os palhaços do mundo, mas acho que a gente botou uma bastante quantidade de bons palhaços. Matheus, meu querido, eu quero te agradecer por mais uma participação maravilhosa. Diga tchau para os nossos queridos ouvintes. Tchau, queridos ouvintes. Valeu, né? Eu pensei que ia ficar só na piada, mas tudo bem. Sarinha, minha linda, espero que essa conversa tenha diminuído um pouquinho a sua courulofobia, mas se não, dê um tchau para os nossos ouvintes a si mesmo. Então, gente, tchauzinho e valeu por essa oportunidade de um tratamento verbal e não verbal sobre palhaços. E, para terminar essa conversa, pensador, meu louco favorito, diga tchau para nossos ouvintes e dá um jabazex para o teatro, porque, afinal de contas, tu é da casa, mas o teatro Opa. Precisa, né? Bom, primeiramente, então, tchau para nossos ouvintes. E foi um prazer, como sempre, estar aqui. É sempre maravilhoso participar desse podcast que eu tanto gosto. Muito obrigado, ouvinte, por não terem feito ainda uma petição para o Nerdmaster me expulsar. Mas vocês podem encontrar os meus trabalhos porcos na podosfera em bladobladoblado.com. Não. Fala do jeito que eu gosto. Ah, sim. Tá. Mas quem quiser conhecer meu trabalho, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador yes! Louco. Vocês podem encontrar em bladobladoblado.pensadorlouco.com com podcasts falando sobre músicas que vocês nunca ouviram, audiodramas de autores que vocês desconhecem, filmes nunca lançados no Brasil e demais loucuras feitas por palhaços, porque sim, todo podcaster é um grande palhaço. Em breve, ou não sei, porque depende da cabeça dessa criança, Crônicas Nerds no Teatro Escuro. Oh yeah! É. E com essa ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera e tente sempre rir. Eu sou palhaço, eu faço assim. Até dormir, o negócio é sorrir. É sorrir, o sorriso, sorriso faz bem. Eu que era triste, agora não sou. Até os monstros chatos adoram sorrir. Até cachorro. You got an urd mail. Vamos agora à leitura de comentários e e-mails para este maravilhoso Paranerdia 148 dos melhores séries de 2019. E vamos começar, na verdade, com um comentário do podcast anterior, o 147 Longas Animados da DC. Quem nos fez um comentário neste episódio foi o senhor Norberto Silva. Ele diz o seguinte: um excelente cast sobre um excelente assunto. Ah, como seria bom se o universo do cinema pegasse um tantinho só da qualidade desses desenhos. Aí sim, haveria algum sinal de disputa com o universo da Marvel no cinema. Vocês citaram realmente os melhores: Batman e a Máscara do Fantasma, Titãs em Ação no Cinema, o que deveria ter sido o filme do Esquadrão Suicida. Aliás, esse teve um segundo longa animado, ficou sensacional. Deixa eu ver o nome, é Hell to Pay, que aliás tem ligação direta com o citado Flashpoint. Aliás, o Flash, meu personagem favorito, poderia ter mais animações focadas em suas histórias. Vou encerrar citando outras duas animações fantásticas: Justice League Gods and Monsters e Batman Gotham by Gaslight. Deixo aqui meus parabéns pelo excelente programa. Muito obrigado, Norberto. Vida longa e próspera para você. Então, o primeiro comentário no podcast 148 de melhores séries de 2019 é de Antônio Pereira. Ele diz o seguinte: This is the way, caríssimo Nerdmaster e ouvintes. E tenho dito, caro Antônio, um bom 2020 para todos, embora não tenha nem 5 dias desse ano e o bicho já tá pegando. Dos shows apresentados nesse episódio, eu acompanhei Demon Slayer e The Mandalorian e comentarei um pouco dos dois em dois parágrafos separados abaixo para melhor desenvolver o assunto e mostrar que conheço um pouquinho do nosso idioma. Demon Slayer foi um dos melhores animes do ano de 2019. Mesmo não sendo tão fã do gênero shonen, eu curti muito a animação. A qualidade da narrativa e da animação foi de longe muito alta para os padrões de animes voltados para a TV. Os personagens marcantes e muito simpáticos, vilões da cultura pop. Será que no terceiro arco vai rolar um Moonwalk? e trilha e efeitos sonoros no mesmo nível da animação. Ainda não vi o segundo arco, que será lançado em um longo animado. Ou já foi, estou bem desatualizado sobre o mercado nipônico nos últimos meses. Mas estou animado para ver. Tchau, The Mandalorian! Eu concordo com tudo que foi dito no cast, vou apenas agregar algumas informações ao que foi dito sem comentar a série propriamente dita. Como foi citado, o Mandaloriano é uma cultura religião no universo de Star Wars, um povo que foi extremamente belicoso, mas na era passada, entre a trilogia 1, 2 e 3, eles já eram menos ativos nos campos de batalha e se autoproclamaram como neutros no conflito separatistas versus república, mas ainda faziam parte da república neste período. Durante uma conversa pouco amistosa entre Obi-Wan e o primeiro-ministro de Mandalore, o Jedi comenta sobre o Mandaloriano a serviço dos separatistas e é refutado pelo ministro, dizendo que a armadura tinha sido roubada em algum momento. No caso, ele está falando do Jango Fett. Por isso, a responsabilidade não deveria ser posta sobre seu povo. Temos muitas informações sobre o Mandalore na série de Guerra nas Estrelas Clone Wars, principalmente a segunda e a terceira temporada. Sim, eu adoro essa série. Com Obi-Wan e, posteriormente, Ahsoka Khan visitando o planeta. Spoiler, como o primeiro-ministro arquitetou um golpe de Estado contra o líder de Mandalore, Duquesa Satine, o argumento do PM, no PM... Do PM? Que é PM? Ah. O argumento no PM não pode ser confirmado do primeiro-ministro. Ah, é, tá. Então, o argumento do primeiro-ministro não pode ser confirmado 100%. Se Fett roubou ou recebeu, ou se Darth Watch teve algum envolvimento com o caçador de recompensas, não se sabe. No mais, é isso. E até o próximo comentário, diz it away, e tenho dito. Muito obrigado, seu Antônio Pereira. Tem mais um comentário do Antônio Pereira. Diz it away, caríssimo Nerdmaster. De novo, né? Fazer o quê? Acabei por esquecer algumas coisinhas que não podia deixar passar. Isso se o site não comeu meu primeiro comentário. Não, não comeu, que eu tive que autorizar. Comentários de pessoas que comentam pela primeira vez têm que ser autorizados. Sim, Nerdmaster, estou pensando em voltar a mestrar RPG num cenário mandaloriano. Só ainda não sei se será algo próximo da série ou será um pouco antes do expurgo imperial. Faz antes do expurgo, cara, é muito melhor. Outra coisa, é aproveitar o espaço para fazer a minha indicação também. Fico com The Witcher, O Bruxeiro, em 2019. Quando eu vi as primeiras notícias e o cast estava envolvido, não levei fé, lembrando da boquinha bizarra do Superman. Mas quando eu vi o Cavill caracterizado, eu embarquei na onda e fui com vontade mesmo. A adaptação ficou muito boa e o showrunner disse que tem espaço para mais temporadas e a segunda já vai ser filmada este ano, para lançar em 2022. Espero que a qualidade só suba nas temporadas futuras. Por fim, deixo o meu até a próxima e this is the way. Muito obrigado, Antônio, e tenho dito. O Bruxeiro só não tinha entrado na lista porque eu ainda não tinha visto a série na época que a gente fez a gravação do Paranerd, mas eu concordo com tudo que você disse, tá, seu Antônio? Muito obrigado, viu, pelo seu comentário. Outro que nos fez o comentário foi aquele fela do... Ou, quer dizer, aquela pessoa maravilhosa, que eu sou Maverick, do Hype no Ômega, né, do Omega Station. Vida longa e próspera, nerdaiada. Sou Maverick, estou aqui para concordar em dizer que a melhor série desse ano é Mandalorian. Está sensacional, realmente bem dirigida. Estou amando... Estipou amando... É, eu vou ler do jeito que você escreveu, tá, Maverick? Estipou amando, quer dizer que estou amando, né? Pena que agora só no fim do ano, mas vamos aguardar com certeza. Sobre o The Boys, outra puta série, outra puta séria, como ele escreveu aqui. Apesar de não ter lido os quadrinhos, adorei a série. Vamos lá, neste ano há de melhorar ainda, então estou aqui esperando o dia 23 para a estreia de Star Trek Picard. Ele já viu e eu também, e aguardem novidades quanto a isso no Nerd Maratonista. Ai, meu coração Trekker, então Kaplar... Ele tentou falar em Klingon aqui, eu não vou tentar repetir, tá? Eu foda-se se ele escreveu direito em Klingon, eu não sou obrigado a saber Klingon. se ele me mandou a merda, mando você também. Eu sei lá o que, que ele escreveu aqui. Eu amo Maverick, mas vá pra puta que pariu, tá, Maverick? Também você, tá? Eu também te amo, vá pro inferno, você também. E recebemos outro e-mail, obviamente, do nosso queridíssimo Elias Passos Tenório, com outra daquelas maravilhosas vídeo-respostas. O link para a vídeo-resposta do Elias vai estar aqui neste episódio. E se você quiser saber o que, que ele achou sobre as séries, por favor, assista o vídeo do Elias. Muito bem, recadinhos dados, vamos agora aos abraços e beijos aos meus queridos mecenas. Um abraço caprichado para a dona Ana Carolina Martins, outra para a dona Ana Lúcia Letier, um abraço também para o senhor Arthur Boni, um abraço para o senhor Daniel Rossi, para o senhor Diego Veríssimo Ferreira, o Ferreira Veríssimo, na verdade, para o Elias Passos Tenório. Elias agora é nosso mecenas, que bonitinho. Obrigado, meu amor, você está bem-vindo aqui também. Outro abraço caprichado para o senhor Emílio da Costa Mansur, para o senhor Lucas Freitas também, para o senhor Paulo Roberto Libardi, para o senhor Rodrigo Moquepon. Um abraço especial para o novato Sérgio Cabral, que não é o ex-governador do Rio de Janeiro, apesar de que eu gostaria muito de ser patrocinado pelo Sérgio Cabral de verdade aqui no Paranerd. Eu gostaria de receber alguns dos milhõezinhos que ele recebeu da Lava Jato, né? Mas deixa pra lá, esse Sérgio Cabral não é a mesma pessoa. Um abraço apertado para a senhora dona Suelen Nastri, um abraço também para o senhor Tiago Teixeira e um beijo na bunda do senhor Valdir Fumene Júnior. Muito bem, recadinhos dados, abraços e beijos mandados. Fiquem com todos muito bem, vida longa e próspera e até o próximo episódio do Paranerd. The black and blue, something is coming for you. Look out, race for the morning. You can hide in the sun till you see the light. Oh, we will pray it's alright. Gotta get away, get away. Between the velvet lies. Não, a Mara Maravilha de Curumim Yeye, com os peitos de fora, fez muito a minha felicidade, tá? Olha, eu sempre acho ela insossa. Tá de boa. Pra mim, ela e arroz sem sal é a mesma coisa. Tá bom. Tipo, a pessoa dela, eu posso até achar ela interessante, a pessoa. Agora, como apresentadora, por mim... É a mesma coisa que deixar as crianças tudo loucas lá tocando fogo, velho. Agora, assim, a pessoa dela ser interessante é como você dizer que um acidente de trem é interessante, né? Que você não... Exato. Você entendeu o que eu quis dizer, muito Cara, e outra, você querer pegar a Mara Maravilha e querer bater de frente com o Xuxa no auge também não é uma boa ideia. Porque vamos concordar, a Xuxa foi e sempre será o auge da... Como é que fala? Da apresentadora feminina pra criança. Não tem como bater ela. Acho que o máximo que chegou perto foi a Angélica. E mesmo assim, cada uma acabou seguindo um curso diferente. Cara, vamos falar, vamos só colocar um cripocó aqui, um Alconcura aqui, uma menção honrosa. Que é apresentador de programa infantil melhor que o Sérgio Malandro não tinha. O Sérgio Malandro era magnífico, meu Deus do céu, ele com aquela porta desesperada. Não era, cara, não era, porra. O cara até hoje é lembrado por isso, porra. Não, a pessoa, o personagem Sérgio Malandro já é algo, como é que fala, intrínseco na cultura brasileira. Eu cheguei a ver uma notícia esses dias que ele falou que tava num velório, a pessoa no velório olhou pra ele e fez glu-glu e aí é. Sim. Cara, eu li aquilo. Eu senti empatia pelo. Tipo, ele tá tipo, porra, meu. E ao mesmo tempo fiquei, cara, desculpa, mas não dá. Ai, mamãe. Ah, bom. Cara, isso dele é tão marcante que ele foi chamado pra fazer o trailer lá do MIB, Homens de Preto Internacional. Sim. Ele fez o personagem dele como se fosse um extraterrestre. Não vou dizer que tá errado, não. Não é? É igual o Michael Jackson no primeiro MIB. Nossa, aquilo... A realidade é sendo mostrada na ficção. Exato, é uma tirada muito boa. Se chamassem a Xuxa também ia dar muito certo. E aí, pessoal? Jorge, o editor aqui. Estão falando da Xuxa com aparição em algum lugar? Lembrem-se que ela fez a propaganda de Stranger Things. Pra você ver o quão estranha essa pessoa é, não é? Pau no gato aí, povo. Afinal de contas, todo mundo sabe que a Xuxa é de outro planeta mesmo. Nossa, lembrei do disco voador da Xuxa, velho. Né? Tinha disco voador, cara. Porra, ela deixava claro no programa dela que ela é alienígena e ninguém percebia, cara. Cara, é por isso que a Xuxa ficou bizarra depois que o disco voador pegou fogo, cara, que ela ficou presa aqui. Ô Jorge, corta toda essa parte. A gente rindo daquilo, aquilo foi perigoso. Ô Jorge, corta toda essa parte de Mara Maravilha em diante, porque não tem nada a ver com o palhaço, tá? Pelo amor de Deus, bota isso lá no final, cara. Bota como extra. A gente nunca teve extra, mas foda-se. Bota como extra. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.